Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria começar lendo aqui para vocês um trecho de um livro muito interessante que acaba de chegar aqui para mim. O autor chama-se Yves Morel e o título é La Vraie Pensée d'Augustin Cochin, o verdadeiro pensamento de Augustin Cochin. Augustin Cochin é um dos principais historiadores da Revolução Francesa, longo tempo ignorado pelo establishment universitário, até que foi desenterrado pelo François Furet, o autor do livro célebre O Passado e uma Ilusão. E o Furet descobriu que este Augustin Cochin havia estudado a Revolução Francesa sob um aspecto totalmente ignorado pela massa dos historiadores. Em geral, a história da Revolução Francesa era contada em termos, no fim das contas, em termos de uma luta de classes, quer dizer, derrubada de uma classe nobre associada ao rei e a tomada do poder por uma classe burguesa. É mais ou menos o esquema marxista tradicional, não é isso? E esse esquema, que as pessoas gostassem ou não, ele foi dominante durante quase 200 anos, né? Eu acho que foi mais ou menos no 200º aniversário da Revolução Francesa, mais ou menos por aí, que o François Furet desenterrou esta figura do Augustin Cochin, que é um homem que morreu muito jovem. Ele morreu na Primeira Guerra, com 40 e poucos anos, e não deixou nenhuma obra extensa, só deixou assim fragmentos. Mas esses fragmentos, quanto mais a gente lê, mais impressionado a gente fica, porque, para mim, a minha impressão é que só ele entendeu realmente o que estava acontecendo. A ideia de uma classe social ser um agente histórico é uma ideia que a mim sempre me pareceu uma estupidez fora do comum, porque uma classe social não tem unidade de pensamento e de ação suficiente para impor a sua vontade a um país inteiro, e muito menos para determinar o curso da história. Por exemplo, se você fala ideologia burguesa, eu digo, tá bom, então você vai me mostrar aqui reuniões de burgueses, reuniões de capitalistas, né, que se juntaram e discutiram a sua fórmula ideológica, qual a fórmula ideológica que nós vamos passar para o povão, e que decidiram isso e como é que se diz, mediante uma ação unificada e organizada, fizeram isso. Você nunca vai encontrar isso, nunca na sua vida. Se você estudar, por exemplo, a história da burguesia brasileira, você só vai vê-la em ação efetiva, por exemplo, no tempo do Getúlio Vargas, quando importaram a teoria do protecionismo do Mihail Manuilescu, e através desse autor, um autor estatista, fascista, né, convenceram o Getúlio Vargas a impor leis protecionistas que então permitiram, vamos dizer, o surgimento e crescimento da indústria nacional. Depois, o Mihail Manuilescu foi seguido por todo esse pessoal da CEPAL, Celso Furtado e outros. Assim, o Mihail Manuilescu foi o pai ideológico da esquerda brasileira. O próprio Partido Comunista aceitou totalmente esta visão estatista nacionalista da economia. Tanto que o partido não impelia o proletariado a se revoltar contra a burguesia, mas ao contrário, impelia a juntar-se à chamada burguesia nacional contra o imperialismo. O que é isso aí? É a forma do Mihail Manuilescu, e já era antes, já expliquei para vocês, a forma do fascismo desde 1910 com Enrico Corradini, que dizia que não é a classe social que é o agente histórico, o agente histórico é a nação. Por um motivo muito simples, não existe classe social internacional. O negro que é um proletário num país, ele, quando muda de país, ele não é um proletário, ele é um mendigo. Mas até ele conseguir um lugar no proletariado, é um problema. Né? Mais ainda o historiador inglês, E.P. Thompson, né, que mostrou que não é possível você definir um proletário só pelos traços econômicos. Isso é uma série de traços culturais, religiosos, sociais, linguísticos, etc., para integrar o cara no proletariado. Portanto, não é fácil você entrar num proletariado num país estrangeiro. Né? Você vê, por exemplo, tem muitos brasileiros que saem do Brasil como empregados especializados na indústria, na agricultura, etc. Chega aqui, eles vão ser o quê? Vão ser faxineiro. Ou trabalhar, assim, né? Posto de gasolina. Eles não se integram no proletariado, estão numa classe inferior, né? Então, não existindo o proletariado internacional, a Revolução Mundial não pode, segundo Enrico Corradini, ser conduzida por uma classe social, tem que ser por uma nação. Então, a briga deixa de ser entre proletariado e burguesia e passa a ser entre nações proletárias e nações burguesas. Isto foi adotado 100% pela esquerda internacional no movimento terceiro-mundista inventado por Stalin. E a história do Partido Comunista Brasileiro é definida 100% por esta política, né? Então, isso aí foi para mim um dos exemplos de que uma classe social não é só o proletariado, né? Uma classe social, proletário ou burguesa, não pode ser um agente histórico, né? Vamos dizer, qual é a unidade histórica, a unidade de consciência da burguesia? Isso aí não existe. Se você pegar a burguesia inteira, né, e pede para o burguês, explica a ideologia burguesa, ele nem conhece. E, em geral, no Brasil, a burguesia botou dinheiro para promover as ideias da esquerda, inclusive as ideias protecionistas. Mas o que era a burguesia nacional? Era a burguesia protecionista, portanto, a burguesia da esquerda, né? Então, isso tudo é, quer dizer, a noção da classe como agente histórico, isso é a noção da ideologia de classe. Isso me pareceu uma palhaçada, né? O fato mesmo, eu já assinalei, de que um sujeito nascido numa classe pode aderir à ideologia de uma outra, mostra que não há noção, não há uma conexão real entre pertencer a uma classe e adotar o seu discurso ideológico. O próprio Karl Marx, um dos formuladores da ideologia proletária, ele, quando começou a formar essa ideologia, ele nunca tinha visto um proletário na vida dele. E ele era filho de um juiz de direito, um homem que tinha estatuto ministerial, quer dizer, um homem da grande burguesia, evidentemente, né? Do meu, pior ainda, o Engels, que era dono de uma indústria têxtil riquíssima. Então, falou, bom, quer dizer que os teóricos da ideologia proletária são burgueses, né? E, do mesmo modo, você vai encontrar um monte de cara aí na ideologia burguesa, que vem, sei lá, a mãe dele é prostituta, o pai é PM, isso aí você vê em tudo quanto é lugar. Então, não há conexão entre posição de classe e ideologia de classe. Isso para mim foi uma descoberta de mais de 30 anos atrás, nunca vi motivo para voltar atrás. Então, a ideologia de classe, a noção ideologia de classe, é apenas uma figura de linguagem, ela não quer dizer nada, não corresponde a nenhum fenômeno real. Mas, se a classe não é um agente histórico, eu também me permito duvidar de que o Corradini tivesse razão ao dizer que as nações são agentes históricos. Porque se uma classe não tem unidade de consciência, muito menos uma nação tem. Uma nação é um conjunto de interesses absolutamente heterogêneos e é representada assim, juridicamente por um governante, por partidos políticos, etc., por um parlamento, ou seja lá, ou por uma nobreza, etc. Então, a unidade de uma nação é uma unidade simbólica, abstrata. Não há, assim, você pode usar, né, Ernesto Renan dizia que a identidade nacional é um plebiscito de todos os dias. Mas você já viu alguma nação fazer plebiscito todos os dias? Não faz. Então, é um plebiscito implícito. É um plebiscito imaginário. Quer dizer, você imagina que, por exemplo, se todos os brasileiros, hoje, tomasse uma decisão a favor de uma coisa, aquilo seria a vontade nacional, expressa num plebiscito imaginário. Mas isso, de fato, não existe. Essa unidade é apenas potencial e ela é criada por duas ou três pessoas. Não é isso? Se você para pensar, por exemplo, que a Constituição Nacional chegou até ter artigos que foram inventados por aquele sujeito que depois foi ministro da defesa, esqueci o nome dele, aquele que se vestia de general. Quem? Não, Jobim. O Nelson Jobim, ele, durante a noite, ele botou na Constituição dois artigos que ninguém leu. E no dia seguinte, aquilo foi aprovado sem ninguém ter lido. Você imagina, então, o tipo de unidade nacional que aparece na nossa Constituição. Isso não existe absolutamente. Então, continuei pensando, sabe, quem são os agentes históricos? E, eu cheguei examinando isso aí, eu falei, bom, antes de eu responder a questão e dizer pode ser isso, pode ser aquilo, eu tenho que ter um critério identificador. Eu tenho que ter, vamos dizer, uma racionalidade metodológica para poder responder essa questão. Então, antes de dizer concretamente o agente é esse, o agente é aquilo, eu tenho que perguntar o que é preciso, o que é necessário para que um grupo se constitua em agente histórico. Então, a primeira coisa é a unidade de consciência. Isso quer dizer, tem que ser um grupo onde todos saibam as mesmas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Onde, portanto, a maior parte das questões vitais não são matéria de discussão, mas matéria de consenso. Quer dizer, já estão em acordo no essencial e resta apenas discutir questões secundárias. Essa é a primeira condição. Se você pegar, por exemplo, a ordem jesuíta, todos os jesuítas estão mais ou menos de acordo, não só com os princípios fundamentais, com os dogmas católicos, mas com uma série de normas morais e pedagógicas, etc., que constituem, vamos dizer, a essência do modo de ser jesuíta. Deu para entender? Então, primeira condição para um grupo qualquer ser agente histórico é esta unidade de consciência. Segundo, para uma ação ser histórica, é preciso que ela dure no tempo mais do que uma vida humana. Se a ação morre junto com os seus agentes, não é uma ação histórica, aquilo foi um passado que não deixou marca. Né? Então, não se integra, vamos dizer, na duração maior do tempo histórico. A terceira condição era que o modo fundamental de existência e de consciência desse grupo pudesse ser transmitido ao longo do tempo de modo a garantir a continuidade de consciência e, portanto, a continuidade de ação. Se dentro dessa organização, desse grupo, cada geração pensa de um jeito, não há continuidade de ação, portanto, aquilo não é um agente histórico, são apenas ações individuais ou ações grupais que não se integram na duração histórica. Né? Então, você vê, por exemplo, sei lá, uma dinastia monárquica, ela trata de formar as várias gerações, né, centradas no interesse fundamental da continuidade do seu poder dinástico. Se para de acontecer isso, né? Sei lá, está aqui o rei, mas o filho dele é republicano, dançou, não vai dar. Então, essas são as condições para um grupo qualquer poder ser tido como agente histórico. Foi só depois de fazer isso, ou tem outros preceitos metodológicos também, tem toda uma lógica a priori que tem que ser respondida antes de você investigar concretamente quem são os agentes. Mas não preciso dar todos os detalhes agora. Baseado nesses critérios e alguns outros, né, aí eu comecei a descobrir quem são os agentes históricos possíveis. Então você vê, por exemplo, as grandes religiões, é claro que são agentes históricos, porque elas têm este modo de formar cada geração dentro de uma unidade de consciência que prolonga, se prolonga ao longo do tempo. Ela pode aumentar, pode mudar um pouquinho, mas no fundamental não pode mudar. E se você pegar, por exemplo, sei lá, você pega a religião judaica, né? Vai fazer 5.000 anos que Moisés desceu lá do Sinai com os mandamentos, e os caras estão lá até hoje seguindo o que Moisés falou. Então, isso aí, claro que houve perda, houve empobrecimento, esse é óbvio. Tá certo? Mas, no fundamental, continua a mesma coisa. Não é isso? Do mesmo modo, o cristianismo, a igreja católica, os caras estão fazendo a mesma coisa há 2.000 e tantos anos. Então, claro que as grandes religiões então, têm que ser admitidas como agentes históricos. Né? Segundo tipo de agente histórico é as grandes famílias dinásticas cuja existência contínua atravessa vários séculos e às vezes milênios. Não é isso? Então, em terceiro, você tem as famílias dinásticas que não são reais, como por exemplo os Rothschild ou os Rockefeller. Você vê que as ações deles prosseguem ao longo das gerações de uma maneira coerente com os interesses fundamentais da família. As pessoas sacrificam as suas veleidades pessoais ao interesse da família, porque ele sabe que ele depende disso. Né? Hoje nós temos já a família Soros. O Soros inventou uma dinastia. O filho dele é a imagem copiada dele. Mesma coisa, mesma cabeça. Então só tem duas gerações, mas você vê que está continuando. Até quando vai continuar, não sei. Mas nós podemos dizer, a família Soros é um agente histórico. Né? E também você tem que levar em conta as sociedades secretas e iniciáticas. Porque o que é a iniciação? É uma série de rituais que moldam a cabeça das pessoas de modo que elas continuem fiéis ao mesmo corpo de princípios e objetivos ao longo das gerações. Como, por exemplo, as taricas. Em árabe, certo? É turuk. Tarika quer dizer palmeira, quer dizer caminho. Né? Então, essas taricas ou turuk, elas vêm desde o tempo de Maomé. Você tem, para cada uma, você tem uma árvore genealógica. O Sheik Fulano deu iniciação para o Sheik Fulano, que deu iniciação para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, outro. E aquilo vai continuando ao longo do tempo. E a unidade não é só linear ao longo do tempo, mas ela se espalha a toda uma geração, a toda a geração dos membros atuais. Por quê? Pelo tipo de disciplina e de obediência. Na tradição que os caras chamam sufi, não é um termo que na verdade nem existe, foi inventado depois, ao ditado de que o discípulo está nas mãos do sheik como o cadáver está nas mãos do lavador de cadáver. Na religião islâmica, quando o negro morre, tem que lavar o corpo dele antes de enterrar. Então, é evidente que o cadáver, né, não fica se mexendo enquanto está sendo lavado. Ele está totalmente passivo, totalmente entregue nas mãos do lavador de cadáver. E o sheik tem autoridade total sobre o discípulo em todos os aspectos da sua vida. Não é assim só no ponto doutrinal. Não. Você tem que obedecer assim, na sua vida diária, o seu modo de se vestir, o seu modo de cozinhar, o seu modo de comer, o modo de tratar a mulher, tudo isso está à mercê de um sheik. Então, por isso, essas taricas podem durar mil e tantos anos e continuar com a mesma ação ao longo dos tempos. É evidente que essa ação ela é discreta, ela não vai tentar interferir, sei lá, numa eleição, numa coisa assim. É uma coisa de mais longo prazo e mais, como é que se diz, mais sutil. Né? Mas a sua força de continuidade é absolutamente inegável. Né, certo? E existem também outros tipos de grupos que não têm, às vezes, a formalidade de uma sociedade secreta, tá certo? Mas têm os instrumentos de continuidade ideológica garantido. Por exemplo, se você quer garantir a continuidade ideológica num país, basta você dominar as universidades, né, e só aceitar teses que estejam de acordo com os interesses do grupo dominante. No Brasil, por exemplo, se você perguntar quantas teses anticomunistas foram, não digo nem aprovadas, digo aceitas para exame, ao longo dos últimos 50 anos, a resposta é nenhuma. Nenhuma. Portanto, você tem uma unidade formativa que se prolonga no tempo. Né? Se você, numa época, numa geração, você consegue criar a unidade ideológica entre as várias teses aprovadas, você garante a continuidade deste poder ideológico na geração seguinte, que fará a mesma coisa e assim por diante. Tá certo? Então, este tipo de ação, embora menos formal do que as sociedades secretas e iniciáticas, também tem a continuidade de ação, né, ao longo do tempo. Quando você examina, por exemplo, qual é a relação entre isso aí e uma classe social, você vai ver que uma classe social não tem essa capacidade. Né? Mas um grupo desses pode tomar posse dos meios de atuação pertencentes a uma classe social e assim, né, prolongar ao longo dos anos, das décadas e até dos séculos a continuidade do seu poder de influência. Então, esses são alguns exemplos agentes históricos reais. Você vê que nós estamos, a distância que nós estamos da ideia de classe social, de nação, de raça. Essa, a ideia da raça como agente histórico tem essa mais absurda do mundo, porque, por definição, dentro de uma raça tem gente que pensa as ideias mais diversas. Se você pegar, pega a raça negra. Bom, a raça negra tem cara ligado a religiões africanas, tem católico, tem protestante, tem ateu, tem comunista, tem tudo. Quer dizer, como é que esta raça vai ter uma unidade de consciência suficiente para fundamentar uma ação histórica ao longo das décadas e dos séculos? É absurdo, tá certo? Então, todas as pessoas que usam os nomes de nações, de classes ou de raças, tá certo? Como nomes de agentes históricos, estão todos usando figuras de linguagem como se fossem coisas reais. Então, essa é uma história feita apenas de palavras e de impressões verbais que chegam no ouvido dos idiotas. Tá? E, claro que, se esse tipo de engano ou de engodo interessa a um determinado agente social, agente histórico real, e isso vai se prolongar ao longo do tempo. Essa história, por exemplo, a história marxista, que no Brasil, por exemplo, o marxismo dominou a atividade historiográfica durante décadas, isso aí pode acontecer, tá certo? Mas é claro que a história real não é a história tal como os agentes estão contando, mas é a história dos próprios agentes. Essa é a história real. Não é isso? Então, é mais ou menos como assim, o lobo contando para Chapeuzinho Vermelho o que aconteceu com a avó. Mas o que aconteceu com a avó, o que aconteceu realmente não foi a história da avó, foi a história do lobo. O que o lobo fez, né? Aqui é a mesmíssima coisa. Então, este Augustin Cochin, ele, no começo do século XX, ele ainda jovem, ele colocou esse problema, não nesses termos. Quer dizer, ele não fez o exame teórico que eu estou fazendo. Ele não se interessou pela questão teórica geral do agente histórico, mas ele se perguntou quem foi o agente histórico da Revolução Francesa. E viu que daí ele não podia responder, por exemplo, os três estados. Né? Os três estados não podem ser agente de nada. Né? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, a nobreza. Dentro da nobreza tinha tudo. Tinha desde os amigos do rei até os caras que queriam matar o rei. Então, como é que essa nobreza, essa aristocracia, podia ser um agente histórico? Tinha que haver outro agente histórico dentro dela, dominando partes dela e utilizando, né, essas partes como instrumentos da sua ação. E ele, então, descobriu um negócio que se chamava os clubes de pensamento. O que eram os clubes de pensamento? Eram entidades que se espalharam pela França inteira, criando discursos uniformes de propaganda ideológica e passando aquilo de geração em geração e criando de geração em geração os seus novos porta-vozes. Isso aí durou quase um século antes da eclosão da Revolução Francesa. E ele viu, o único fator constante que teve, constante e suficientemente forte para mudar o curso da história, foram esses clubes de pensamento. Não foi a nobreza, não foi a burguesia, não foi o clero, foram esses caras. Né? E fez uma série de estudos que nos quais ninguém quis prestar atenção, porque a ideia, vamos dizer, da classe social como a gente estava tão impregnada na cabeça. Tem cabeça tanto dos esquerdistas quanto dos conservadores, eles sempre discutiam a coisa assim. Né? Houve alguns historiadores que perceberam que havia um outro elemento mais sutil ali em ação. Por exemplo, Hippolyte Taine, o autor do livro As Origens da França Contemporânea, eu considero um dos grandes livros de história de todos os tempos, embora haja erros factuais, que a gente, bom, no tempo não tinha documentação suficiente, ele falhou nisso, falhou naquilo, mas no essencial, ele apontou um fator fundamental que foi a unificação da linguagem da sociedade francesa. E essa linguagem foi se afastando cada vez mais da experiência comum e concreta e se pegando em discursos abstratistas. Por exemplo, esse próprio discurso das classes sociais é um discurso abstratista. Tá certo? E isso foi criado pelos clubes de pensamento. Houve no começo do século também um historiador chamado Hollar, escreveu muita coisa contra o livro do Taine, mas hoje nós sabemos que o Hollar estava errado e o Taine estava certo. Né? No essencial, não nos detalhes. Diga. Não, as universidades não eram tão importantes, você não tinha tanto. Quer dizer, a expansão do ensino superior não era tanto na época. Ao contrário, você vai ver que quando as universidades assumem o papel decisivo que elas têm hoje, esses clubes exerceram influência dentro delas. Então, as universidades são órgãos dos clubes de pensamento, como depois se tornaram órgãos dos partidos políticos, etc., etc., né? Então, não foi tanto a universidade. Esses clubes eram assim, eram pessoas de profissões diversas, eram militares, jornalistas, padres, muitos nobres, tá certo? E eles passavam, então, o seu discurso anti-establishment, o discurso contra a monarquia e contra a religião, contra o catolicismo, tá? E espalharam isso, sobretudo, entre a nobreza, porque eles eram intelectuais, eram muito bem recebidos nos salões elegantes da época, no meio do clero, tá certo? E no meio dos militares, né? Se você pensar o povão, eles não estavam nem ligando para o povão, eles procuravam somente pessoas que tinham algum poder decisório, tá certo? Então, eu vou ler aqui o que escreve aqui o Yves Morel sobre esse pedacinho do pensamento do Augustin Cochin. Então, ele está falando da classe política que surge a partir dos clubes de pensamento, e dessa classe política não é em nada comparável aos 30 tiranos de Atenas. Ela não instaura a ditadura de uma oligarquia, de um clã, de uma classe. Mas ela tem por papel fundamental a elaboração de uma psicologia coletiva. Quer dizer, eles não estão disputando cargos, né? Eles estão disputando o poder sobre a psicologia coletiva. Nunca ninguém tinha feito isso antes, né? Elaboração da psicologia coletiva, do comportamento, dos reflexos e das crenças e convicções fundamentais da nação. Pois, bem evidentemente, isso aqui é importantíssimo, um povo livre, composto de indivíduos perfeitamente autônomos, não pode conceber racionalmente, explicitamente e de maneira consciente e clara a sua unidade moral. Mas o povo inteiro de uma nação, se ele for composto de indivíduos independentes, como é que ele vai compor uma unidade moral? Você vai reunir 40 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas e discutir, ficaria discutindo o resto da sua vida, tá certo? Ele não pode discernir o seu interesse coletivo e julgar de maneira saudável das iniciativas próprias a satisfazer esse último. Quer dizer, quais são os interesses fundamentais da nação? Você imagina no Brasil, por exemplo, 200 milhões de pessoas, agora vamos discutir quais são os nossos interesses fundamentais e como atendê-los. Não tinha, ia ser o caos total. Então, alguém tem que formular essas ideias e passar para a maioria. A maioria não vai nem discutir. E ele não pode, é materialmente impossível, deliberar de maneira permanente na praça pública para tentar defini-lo, definir, quer dizer, o interesse nacional. São, portanto, os clubes, depois os partidos, constituídos sobre o modelo da sociedade de pensamento, que asseguraram a gênese, que vão elaborar essas convicções, e as inculcarão pela sua ação de proselitismo e de propaganda, notadamente por fórmulas simples em forma de slogans. Através de slogans, né? Estereótipos, palavras-chave, né? Pronto, o número de vezes que no Brasil, quantas vezes no Brasil se ouviu repetido a palavra ordem democrática nos últimos meses? É o tempo todo. Todo mundo representa a ordem democrática, né? Que lhe darão as palavras de ordem e as regras de conduta e solicitarão a sua adesão pelo sufrágio. Essas convicções não são senão fórmulas verbais que resumem esquematicamente e caricaturalmente conceitos éticos e políticos sumários. Então, para o negócio da democracia, né, contra a discriminação, todas essas coisas que hoje nós estamos acostumados. Né? Então, naquela época, os termos eram outros, mas basicamente funcionam do mesmo jeito. Só que aqui, Augustin Cochin não estudou essa parte, porque isso não existia no tempo da Revolução Francesa. Mas, com o tempo, não foram só princípios éticos e políticos que foram impostos por essas agências, mas também princípios políticos, né? e políticos, legais, religiosos e científicos. Por exemplo, você vê hoje, se você é, por exemplo, contra tomar a vacina, você mobiliza contra você todos os clubes de pensamento, né? Acaba com a sua vida. Pelo simples fato de você, por exemplo, eu sou testemunha de Jeová, eu sou contra tomar vacina, eu sou contra doar sangue. Você está lascado. Quer dizer que o consenso dito científico é imposto. Da mesma maneira, através de slogans, através de chavões infinitamente repetidos. Né? Enquanto tais, elas não são de maneira alguma ideias chamadas à discussão, ao debate. Portanto, a colocação em questão e a controvérsia no quadro da confrontação de uma pluralidade de opiniões diferentes e frequentemente mutuamente opostas. Elas não são, não estão aí para ser discutidas. Elas têm o caráter terminado, fechado, definitivo, duro, do conceito que se pode recusar ou analisar, mas não se pode alterar, afinando para enriquecê-lo pela discussão e aperfeiçoamento. Não há possibilidade de discutir a coisa. Você pode até alterar um pouco, mas você não vai discutir. Né? Ao mesmo tempo, elas não têm a riqueza intelectual, a elevação moral, a sutileza de raciocínio de certos conceitos filosóficos. Elas se assinalam antes pela pobreza, pela secura e o simplismo das fórmulas que as exprimem. E os chavões e palavras de ordem que os impõem e com os quais elas se confundem. Então, isso aí já é, desde o tempo da Revolução Francesa, um rebaixamento formidável do nível da discussão pública, porque não há mais discussão pública, só há a repetição e a imposição desses slogans. E a área abrangida por esses slogans, se começou com princípios éticos e políticos voltados contra a monarquia e contra a igreja, se expandiu formidavelmente, abrangendo a ciência, a educação, a pedagogia das crianças, tudo, os hábitos domésticos, o casamento, o sexo, absolutamente tudo. Então, por incrível que pareça, este tipo de atividade, os clubes de pensamento, hoje em dia é o que se chama de atividade intelectual, quando é exatamente a negação de toda atividade intelectual. Quando você pega, por exemplo, esse pessoal da direita, não é nem da esquerda, né, os chamados críticos da esquerda, né, os Quins Catacoquinhos, os Alexandre Fruta, o Arruinaldo Azevedo, Rodrigo Cocô, o que, que é o discurso dele? A repetição de slogans liberais do começo do século, da escola do Fomizes, e nada mais. Isso é totalmente, vamos dizer, a discussão disso é totalmente impraticável. Não é possível discutir isso. Você só pode estar contra ou a favor. Portanto, a esse grupo de slogans da direita, o pessoal da esquerda impõe lá os seus slogans de esquerda. E não vai passar disso. E isto no Brasil é tido como atividade intelectual. Você vê a que ponto nós baixamos. Se você perguntar para mim, o Christian Dunkin é um intelectual? Nunca. Nunca. Ele é um repetidor de slogan da esquerda. Né? O Lobão e o Arruinaldo Azevedo são intelectuais? Não, são repetidores de slogans publicitários da direita. Direita liberal, em geral. Quem catar coquinho é intelectual? Fala, claro que não. Né? Jogar o dinheiro é intelectual? Fala, claro que não. É um repetidor de slogan. E nesse mundo, então, não existe espaço para a efetiva troca das ideias. Porque só pode haver troca das ideias quando há intercomunicação entre as consciências, entre as pessoas se entendem umas às outras, como é normal, vamos dizer, no debate filosófico. Você pode pegar pessoas que representam estilos ou escolas de pensamento totalmente diversas, mas que uma entende o que a outra está falando. Não é isso? E isso se tornou absolutamente impossível. Eu vejo, por exemplo, o que o pessoal escreve a meu respeito, não é que é contra, é que eles não estão entendendo nada, mas absolutamente nada. E nem, vamos dizer, as questões mais óbvias que o texto sugere na primeira leitura, eles percebem. Por exemplo, você diz, ah, ele quis aqui formar uma movimento de direita, ideológico, usando pessoas de baixo nível cultural. Eu digo, ué, se era isso, por que eu comecei estudando negócio tipo alquimia, astrologia, religião comparada, budismo? Né? Por que eu fiz isso, meu Deus? O que, que isso tem a ver com a ideologia da qual você está falando? Isso quer dizer que nem aquilo que o texto sugere, em primeiro lugar, na primeira vista, nem isso eles pegam. Hã? Também, ah, o cara é ideólogo do governo. Peraí. Ideologia, por definição, é um produto coletivo. Uma ideologia se forma nas discussões internas de um movimento ou partido político, meu Deus do céu. Hã? Nisto aqui, todos os autores marxistas concordam que é assim. Você não pode inventar uma ideologia, um homem sozinho não pode inventar uma ideologia, segundo eles. E segundo os sociólogos também. Agora, se você pega a minha obra, toda ela foi elaborada na mais absoluta solidão, sem ter um único interlocutor. Eu comecei a ter um interlocutor, mais ou menos, né? Interlocutores péssimos, digamos, depois do ano 2010. Por aí. Mas aí a obra já estava pronta, meu Deus do céu. Você pega ali, sei lá, o Jardim das Aflições, ou o livro sobre Aristóteles. Eu estava debatendo aquilo com quem? Com ninguém. As pessoas nem... Até quando eu publiquei o Imbecil Coletivo, que é um livro mais popular, as pessoas não entendiam o que eu estava falando, de tão estranho que era para eles. Então, como é que o cara pode ser um ideólogo solitário? Um ideólogo sem movimento político? Claro que depois de anos a fio, né, aquilo exerce uma influência sobre algum grupo ideológico que absorve uma parte ínfima do que eu disse, e com isso forma, sei lá, um conjunto de slogans que eles usam do jeito deles. Mas o que, que eu tenho eu a ver com isso? Hã? Quer dizer que eu agora serei responsável pela interpretação grosseira que qualquer Lobão, ou Reinaldo Azevedo, ou Kim Catacoquinho deu as minhas palavras, eu sou autor disso? Quer dizer, é uma coisa evidentemente tão grosseira, tão estúpida, que não dá para você discutir. Né? E... Mas pensa que é eu que eles não entendem. Vocês não viram o exemplo que eu dei do Christian Donke e do Fernando Cagada? Eles não entendem o texto da escola de Frankfurt, que eles acreditam representar. Eles realmente não entendem o que estão lendo. Textos que são da especialidade deles e da sua ideologia. Você pensa que é só eles que são assim? São todos assim, né? Henri Bucetalho, Felipe Feto, estão todos assim, meu Deus do céu. Agora, você pensa o que era a vida intelectual brasileira 30 anos atrás. Eu dei a lista, por exemplo, de jornalista que tinha na época. Mas a queda foi tão grande que não é só uma queda, não é que a coisa caiu de nível, não, ela se transformou em outra coisa completamente diferente. Como é que eu vou comparar, por exemplo, sei lá, a discussão entre, sei lá, o Carlos Lacerda e alguns sujeitos da esquerda da época, né? Com a discussão entre o Henri Bucetalho, né? E alguém aí da direita hoje, o Reinaldo Azevedo, ou o Lobão. Não é a mesma coisa, gente, não é. Então, eu estou dizendo que isso é o problema mais grave do Brasil. O resto é brinquedo. A dívida da Previdência é brinquedo perto disso, porque foi isso que criou a dívida da Previdência. Você vê como é que você pode botar um partido lá em cima e deixar o partido roubando bilhões durante décadas, né? E levar tempo para o pessoal perceber o que está acontecendo. Quer dizer, nem no bolso mais você sente dor, né? Você ficou tão insensível que esvazia o seu bolso, você não sente nada. Você vê 70 mil homicídios acontecendo por ano e você não percebe que está acontecendo nada. Então é claro que foi uma descida de nível de consciência que está raiando o animalesco. Né? E esse pessoal, se você botar todos eles na cadeia, ainda tem o problema, você não tem quem botar no lugar deles. Nós não formamos gente suficiente para botar no lugar deles. É isso. Então, este estudo, por exemplo, que eu estou fazendo sobre quem são os agentes históricos. Né? Outro dia me escreveram aí a respeito da Débora Barbosa, dizendo, não, essa Débora Barbosa ela é agente do eurasianismo, ou não sei o quê. Não, calma aí. A Débora Barbosa está estudando esse assunto do ponto de vista historiográfico. É raríssimo você ver, no Brasil, historiadores ligarem para sociedades secretas, para o serviço secreto. No Brasil é como se isso não existisse. Por exemplo, a história inteira do século XX mostra que os serviços secretos expandiram a sua área de ação até abranger a vida inteira da sociedade. Se você pegar a KGB, você pensa o quê? Fazia espionar? Não, a KGB dirigia o movimento editorial, dirigia a medicina, dirigia o ensino, as universidades, tudo. Então como é que você vai entender a história do comunismo sem a KGB? Ou mencionar a KGB como um mero detalhe? Agora, quantos livros surgiram no Brasil sobre a KGB? Eu conheço dois, daquele rapaz do Paraná, que era da comunidade ucraniana, acho que chamava Jorge Spatov, e depois o do menino lá da Tchecoslováquia, né? O Mauro Abranches. Né? E você também tem alguma coisa que no tempo do Carlos Lacerda ele mandou traduzir de uma autora francesa, mas pouquíssima coisa. Eu digo, acho que você não tem 10 livros sobre a KGB no Brasil. Agora, quanto livro sobre o comunismo? Milhões. Esse pessoal todo que faz da direita, eles leem lá o Fomizes e descobriram que a economia socialista não funciona e começa a descer o pau. O que eles sabem da KGB? Absolutamente nada. Então, esse pessoal liberal é tudo tão imbecil que eles acreditam o seguinte, que o fato da economia socialista não funcionar prova que a KGB também não funciona. Eu digo, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É? Quer dizer, a KGB, em matéria de serviço de inteligência, foi o maior do mundo. A KGB penetrou no governo americano com a profundidade que vocês não imaginam. É o que dizia a Diana West, o que houve aqui não foi infiltração, foi ocupação. No tempo do governo Roosevelt, né? E leiam o livro dela, vocês vão ver se isso não é verdade. Então, em geral, o que se publicou sobre isso no Brasil, o que chegou ao conhecimento do povo brasileiro a respeito disso, foi coisa escrita ou por comunistas, tá certo? Ou por propagandistas de ideias liberais. Livro sério sobre a KGB, eu acho que só teve esses dois. Né? E o do Spatov é um livro que está muito atrasado, porque ele conta a história até as décadas de 60, e daí para, não tem mais nada. Né? E eu mesmo coloquei alguns livros sobre isso em circulação. As pessoas podem gostar, podem não gostar do livro. Por exemplo, aquela menina Débora Barbosa falou mal do livro do Yon Mihai Pachepa. Eu não sei o que ela diz a respeito, mas sei que ela não gosta. Eu também não sei o que pensar a respeito. Quem sou eu para poder confirmar o que o chefe da inteligência romena está dizendo sobre o que aconteceu naquela época? Não tem a menor condição de conferir isso. Aliás, eu acho que ela também não tem. Mas eu tenho a minha opinião, ela tem a dela e daí. Mas A presença da Débora Barbosa é uma coisa auspiciosa, porque ela está estudando esse negócio nas universidades, ela é uma historiadora, né? Ela não é uma agente da KGB, nem anti-KGB, nem agente maçônico ou anti-maçônico, nem agente judaico ou anti-judaico, não, ela está escrevendo tudo isso como parte de uma formação científica que ela está obtendo. Ela pode acertar, pode errar, como todo mundo, mas no mundo inteiro existem estudiosos disso. No Brasil não tem. Né? No Brasil só tem palpiteiro. Ninguém estudou isso. E, pelo fato de eu haver estudado, eu me tornei um personagem incompreensível. Porque eu estava lá também contando a história da KGB, a história do Foro de São Paulo, e daí aparece o cara, o pessoal da direita diz, ah, ele é o crítico da esquerda. Eu digo, não, o crítico da esquerda é o Alexandre Frutta, o crítico da esquerda é o Kim Catar com Coquinho. Eu sou um analista científico da esquerda, meu Deus do céu. Eu descobri coisas sobre a esquerda que nenhum analista tinha descoberto antes. É? Eu criei métodos para isso, usei os métodos consagrados à ciência social, mas também criei mais alguns, e estão lá na minha apostila Questões de Método nas Ciências Sociais. Então, imagina se eu ia gastar minha gasolina fazendo crítica da esquerda. Crítica da esquerda qualquer deputadinho da direita faz, pô. Qualquer Kim Catacoquinho faz, qualquer Alexandre Frutta faz, qualquer Lobão faz. Né? Agora, e as análises que eu fiz? Análises com base nas quais fiz previsões acertadas durante 20 anos. Me mostra uma previsão acertada que esse pessoal fez. Nunca. Não são capazes. Claro que pode chutar, né? Mas dar a previsão e fundamentá-la cientificamente e acertar, nunca fazem. Então, isso significa o seguinte, a discussão, a suposta polêmica entre eu e esses meus críticos da direita ou da esquerda, é assim, um desnível intelectual monstruoso, gente. Monstruoso. Né? Então, é por isso que você vê que, de repente, aparece o cagado tendo reação histérica. Ele é um lixo humano, etc. Bom, antes lixo humano do que merda animal, né? Então, eu estou muito ofendido porque ele me chamou de lixo humano. Eu espero que ele faça isso mesmo, porque deve estar doendo. Os amigos dele estão tudo indo para a cadeia, a carreira política dele está acabada, né? E ele vai dizer tudo culpa daquele Olavo. Ele está com raiva, então vai xingar pior ainda. É? Mas o pior é que ele acha que isso não é apenas expressão do seu sofrimento, ele acha que isso é polêmica intelectual. Né? E isso mostra que nós estamos num estado de loucura mesmo. Só que esse tipo de gente tomou conta de toda a mídia dita cultural. É só isso que você encontra hoje. Você não tem um analista político sério, na esquerda ou na direita, nenhum, exceto os meus alunos, evidentemente, são o que sobrou. Você tem aí o Felipe Martins, né? Tem lá o Paulo Enéas, tem lá a meia dúzia, né? Às vezes acerta, às vezes erra, como todo mundo, porém, eles são analistas políticos sérios. E esse pessoal que escreve na mídia não é. É só palpiteiro. E expressam sentimentos. E sentimentos ruins e baixos. É só isso que estão fazendo. Então, é o seguinte, não só a cultura superior no Brasil acabou, mas a mídia inteira se tornou instrumento de impedimento da volta disso. Enquanto existir Folha de São Paulo e Globo, etc., a cultura superior não vai voltar no Brasil. Porque os donos dessas coisas, os diretores, também são analfabetos funcionais. Piores do que aqueles que eles contratam, porque eles acham que esses caras são intelectuais. Imagina o sujeito que contrata o Joel Dinheiro, achando que está contratando um intelectual. Fala, bom, ele é pior do que o Joel Dinheiro, evidentemente. Então, os diretores da mídia são mais analfabetos do que os colunistas que eles contratam. E nós temos que dar um jeito nisso, eu ainda não sei como. Mas nós temos que tirar essas pessoas da profissão intelectual. Como eu tirei inúmeras... Quando eu lancei o Imbecil Coletivo foi para isso. Eu vou expulsar várias pessoas da profissão intelectual. Eles que vão plantar alface, criar bicho da seda, criar galinha de Angola, vão ser torneiro mecânico, né? Arruma um emprego decente. Mas intelectuais vocês não são, vocês têm que sair daqui. O monte saiu. Nunca mais se ouviu falar deles, né? Sumiram. Teve um que era diretor da SBPC, foi virar plantador de alface no Rio Grande do Sul. Muito justo, profissão decente. Não é isso? Então, nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que expulsar essas pessoas da vida intelectual. Dizer, vocês não estão qualificados, vocês estão rebaixando e envergonhando a nossa nação. Vocês têm que ficar quietos, vão embora. Né? Vocês não têm capacidade para isso, então vai estudar daqui 30 anos. Assim, você pega a obra inteira do Olavo, vai lá, se tranca e estuda durante 30 anos, talvez você aprenda alguma coisa. Né? Porque você vai ter que estudar não só a obra dele, mas também todos os livros que ele indicou, dos quais você nunca tinha ouvido falar. E até hoje não ouviu também. Né? Então, é claro que tem as pessoas que quando ouvem essas ideias, como diz aqui o Edinho, elas não veem ideias, elas veem um nicho de mercado. Né? Então aqui vamos publicar o livro do Eric Voegelin, vamos publicar não sei o quê. Esse pessoal da E-Realizações é assim, só vê nicho de mercado. Né? Pega lá o diretor aquilo, o Edson de Oliveira, não leu nada disso. Não leu nada, não entende nada, tá certo? Mas posa, como se fosse ele. Né? E, na verdade, o catálogo da E-Realização foi eu que fiz todinho. Nunca recebi um tostão por isso. Então, podia até processar o cara por isso, mas deixa eu falar. Né? O fato é que o sujeito é apenas um comerciante de livros e posa como se fosse um reformador cultural, meu Deus do céu. Né? E são todos assim, Kim Catacoquinho, Fernando Olhodei, né? Alexandre Fruta, né? Henri Bucetário. O que, que nós vamos fazer, gente, com isso aí? Não, olha, nós estamos fazendo coisa boa no governo brasileiro. Por exemplo, acordo internacional, está negociando, vão conseguir investimento, etc, etc. Mas tudo isso vem por cima. Mas a parte de baixo está podre. A sociedade está podre. Né? E nós temos que curar a sociedade também. Senão ela mesma vai destruir toda a obra que o governo está construindo. Né? Então, é isso. Por hoje é só. Eu não vou responder perguntas, eu estou muito cansado. Estou com uns problemas no olho e não consegui operar ainda. Estou ceguinho e burro. Tá bom? Então até a semana que vem. Muito obrigado.